andrecedesmoral.com.br. Vem pro estrangeiro, vem. Alô, meu parceiro, conquista CDs e ancedês, tamo junto, hein? Vem. Fui na casa dela, em plena sexta-feira. Fui na casa dela, em plena sexta-feira. De repente eu escutei, ó, a bagaceira. De repente eu escutei, vem assim, ó, ó, ó. É taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. Taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. Taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. Taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. Chegou estrangeiro, hein, fia. Escutei, ó, a bagaceira. Fui na casa dela em plena sexta-feira. De repente escutei, a bagaceira. É taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. É taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. É taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. É taco-taco na pia, taco-taco na pia. Era o Presto Barbela batendo na sua pia. Sucesso pra tocar em todos os paredões, hein? André Cedês, o mural de Ibi Koala. É o Estrangeiros.